Thank you. Controle, muito bom dia na escuta do Golf X-Ray Echo. Afirmo, X-Ray Echo, prossiga. Controle, o X-Ray Echo se encontra aqui na posição 2 cima, no pátio 3, pedindo permissão de retoque até o finger 11, senhor. Ok, autorizado, chame ao término. A Golf X-Ray Echo. Positivo, Golf X-Ray Echo, chamará o término do reboque. Senhor, há necessidade de na interseção para a entrada do pátio 1 chamar novamente para autorização? Não, no momento não autorizado, até o portão 11 chame ao término. Valeu, muito obrigado. 4-3. Ok, controle o Golf X-Ray Echo, término de reboque, ponte 11, muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. bom dia, Chanel 6251. Bom dia, 6251. Bom dia, meu amigo. Informação Fox Trot, o 340 para Guarulhos, decolada 17109. Autorizado Guarulhos nível 360, rota conforme o plano. Pistão nascente, primeira curva à direita, subida da EL, transição Motiva 54, corrijo, 5146, transponda, controle 208. Circuito autorizado 360, é falada 17 direita da EL Motiva 5146, 208. Correto, 6251, chame pronto para o estacionamento. Chamaremos, obrigado. controladora Chanel 62519. Você vai acessar na minha posição 3? 62519, autorizado, chama o táxi. Autorizado, por gentileza, nós estamos aguardando ainda o operador do Finger aqui, estamos de porta fechada, só aguardando o operador se puder contactar alguém, por gentileza. Quem falou aí com a freada aqui? Mano, permanece a autorização de puxar em 6251, o Cigueira acabou de aparecer. Afirmo, chame táxi. Salve Salvador, bom dia. O Azul, Alfa, Yankee, Juliette no Pátio 3. frente, Juliette. Prossigo. Bom dia, por gentileza, solicito autorização de reboque do pátio 3 para a posição 3 do pátio principal. Autorizado até a saída do pátio 3, chame o ingresso. Chamarei o ingresso até a saída do pátio 3, obrigado. Para o taxi, o Xanã 625, ONU, PLB 129, 4 horas, alterna Galeão. O Xanã 625, ONU, táxi autorizado até o porto de espera da pista 35, via Lima, para o backtrack 2895, ajustado 1014, bom voo. Ótimo, táxi autorizado até o porto de espera da 35, via Lima. Oi, Salvador, Oceano 6251, ingresso na Lima. Segue Lima, ingresso à pista 35, taxi via pista até a captura 17, reporte quando pronto para decolagem. Nativo Lima, ingresso na pista, backtrack lá para 17, informar quando pronto, 625.